84, Savoy Ground. Roger, Battery 84. Please push back and start, and your squawk code is 5052. Okay, clear. For push and start with squawk 5052, Battery 84. Center 228, decola 243, controle no 20.8. Obrigado, boa noite. Passarei do 2228. Passarei 2228, contato com o radar na decolagem, tudo bem, sai da árvore. Para nível de voo 180. 2228, não cumpre a restrição, positivo? 7, mantém a restrição inferior. Ok. Voo no 098, autorizado direto de serviço 366, desça para 4.000 pés, altímetro no 092. 4.000, mano, serviço 366, voo 2228, preparação para continuar a ascensão, pula à esquerda, proa 240, livre ascensão nível de voo 180. Na proa 240, subindo para 180, grato. Holding point runway 10, Delco Tower 118.95 and altimeter side 1012. Okay, taxi holding point 10, Tower 118.95, Unit 1012, the passing report. Aguarde Campina Grande, prepare Pucas e Pá. Pucas e Pá, né, de novo. Chame a minha 258, chame Torre 118, decimal 95. 295. Controle Salvador, boa noite, Azul 6908, antes da Charlie. Azul 6908, controle Salvador, sem identificação, dessa vez chegada a Mário para o nível de voo 060, ajuste altímetro 0012. via chegada Mari, 060, vítima 092, azul 692. Então 3891, não desça para 4 mil pés, altímetro 1012. 4 mil, 1012, 3891. 10, ajuste 02, 6258, informo interdição do ataque Soy Alpha, entre AD, Alta e Eco. Solicito que após o pouso libere a pista no ataque Soy Fox, ok? Ou, se possível, na Delta. E visual completo. Me 2500, gol 098, trabalhar na pista. Dois, vou direto Alefa. Direto Alefa, é assim possível coordenar direto Conquista. Essa guarda Conquista. Guarda. Passarei 2228, suba até o nível de voo 120 devido a tráfego. E restrito 1202, 228. Correto. Azul 6908, desça até o nível de voo 130. 1330, azul 6908. Correto. Tan 3891, vetoração para sequenciamento, direita proa 240, limite para nessa proa por 2 milhas. 2891, reduz a velocidade 1809. Estabilizado 1098. 1098, chame torre 118 decimal 95. 2893. Seguir táxi em seguida conforme a autorização via pista. Atenção, Foxtrot, Alfa, mantém, está em 62. 2228. Azul 6908, autorizada descida para o nível 050. 050, azul 6908. Pode ficar fácil, rapaz, tira espaço. 3891, está autorizado o procedimento em nave, vou ir na produção de arbitro 366, desce para 2500 PENS, altímetro 1012, reporte visual com pista. Está autorizado em nave, oportunidade visual 3└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└ //// Azul 4062, assina identificação, desça para o nível de voo 060, via chegada à mar, ajuste altímetro no 02. 060, 52, 462. Torre 11, 0098, final no 0. Colono 098, ajuste no 02. Aguarde pista livre, informo interdição da Taxway Alpha entre a Delta e a Echo. Preciso que após o pouso, eu libere a parte da Taxway Fox, ok? Ou se possível na Delta. Delta ou Fox em diante. Entre o 098, Delta Fox. Taxway Alpha, antes da Echo, Xanaia 6258. Tente manter a posição na Echo, no ponto de espera, aguarde para ingresso na pista, Xanaia 6258. Tente manter em posição, Xanaia 6258. Boa na 098, autorizado pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 062 de nós. Valeu, deu pouso, pista 0098. Alpha 084, Airborne at 54, Salvador Departure Control 120.8. Can you confirm frequency please, Europa 084? 120.8, have a trip America, Europa 084. 1208, Europa 084, good day, sir. Go 1170.4. Tomar cobra. Autorizado Campina Grande, se abre aqui o Golf. E a pessoa 190, nenhuma restante conforme. Nível de voo 370. Sai da Pulca, transição Zipar. Decola da 190, curva esquerda. Código 50545, controle Salvador 1208. Bom, 1170, começo a autorizar o 370, Campina Grande, só com o Rufana, fez o Lula 10, mesmo depois direto Campina Grande. Decola da 10, curva esquerda na Pulca Zipar, 50445, transponder. Controle 1208. Chame pronto para estacionamento, portão 04. Tomara. Boa noite, T3291, estabilizado na final do zero. T3291, ajuste 12, aguarde pista livre. Pardon. O Oxenay 6258, não escuta? Na tem coisa de agilizar o táxi, livrar na Delta e forma o tráfego aproximando aproximadamente 9 milhas para a pousão na Delta. Ah, tem condições de usar como tráfego. Agilizando o reposto na Delta, acho que não é 258. Petição. Autorizado ingresso do IAECO, reposto 628. Bono 098 no solo aos 5,6, libere na Fox, segue a Alpha. Mantenha a posição no ponto de espera da Echo para prosseguir com o táxi. Correto. Alpha, mantenha a posição no ponto de espera da Echo para prosseguir com o táxi. Entendi, Alpha, manterá o ponto de espera da Echo para prosseguir com o táxi. Bom, certamente. Estou, René 252. Me escuta. Confirma para vibrar na Delta. Afirma, próxima esquerda na Delta. Sim. 062, autorizado descida para 4 mil pés, altímetro no 0 no 2. 4.002, 4.062. Oxenay 0074, descida para o nível de voo 050. 050, Xanaia 0074. Livrou via Delta, 6258. 29, boa noite. Tá 3891, autorizado pouso, pistão no 0, vento 060 graus, 08 nós. Ele pousa no 0, tá 3891. Tá 3891, solicito que após o pouso libere na Taxway Fox, ok? Ou Golf, ou se possível na Delta, devido a Taxway Alpha impraticável, interditada entre a Delta e a Echo. suficiente a tentar a Delta, senão o foco é o Golf 7291. 060. Gol no 228, reduz a velocidade 2509. Já tá bom no 250, tá bom no 228. Azul 4062, apresenta autorizado voo André do Serra Vitor 366. Está autorizado a final do procedimento R-NAV, desça para 2500 pés, reporte visual com pista. Bronze 366, 2500, vai reportar visual 4062. Libere na Fox, pode seguir Alfa, reporte na Eco para prosseguir com o táxi. Certo. Luna 098, autorizado táxi via Eco, pista, reporte livrando a primeira esquerda na Delta. É, a gente vai ingressar na pista e livra via Delta, reportar livrando pela Delta, Luna 098. É, Torre, o Tano pode fazer o tema aqui na pista e o colega da Gol? O André do Serra Vitor 366, desça para 4000 pés, altímetro 1092. Correto. 1092, aguardo autorização, 6908 azul. 5128, décima 8, alterna 126, décima 0, tem um bom voo. Alfa Juliette, 0.3. Alfa Juliette, 0.3, 0.098. Para 6908. 070 graus, 0.6 de nós. Gente, Eco 1228, completa a redução 2209. Trato. Oceanair 6074, autorizado, procedimento terminado, pista no 0 do separa 2500 pés, altímetro no 012, reporte passando pela vida 366. Autorizado 2500 pés, Oceanair 6074. Bruno 228, controle. 228, tanto que a gente tem atraso, está atrás do tráfego da frente? 1 ou 2 milhas, é que conforme está no aviso, a taxa alta está praticada e está sendo necessário o backtrack, por isso essa separação maior. Ah, perfeito, obrigado. A391 segue táxi via Eco, pista Delta, na Delta, Olivrama 219. Europa Zero 84, Salvador Control. Olá, Salvador, Europa Zero 84. Call Center now, 126.85, to enable 12545. 908, solo 06, segue táxi via Alfa, reposta um ponto de espera da Eco. Via Alfa, ponto de espera da Eco, 698. Brasília 7585, call cadence, cleared attack position and send flap level 050. E 12 livre pouso 4062. Azul 4062, solicito que após o pouso, se não for possível livrar na Delta, que o senhor livre na Fox aqui ou Golf, devido a uma obra sendo feita na Taxiway Alpha entre a Delta e a Eco. Gente, na Eco não vai ser possível. Então livra via Fox? Assim, eu livro via Fox, porque se o senhor livrar na Eco, não vai ter como fazer o backtrack para após voltar para a pista e prosseguir com o táxi. Livra Fox, após vai seguir via Alpha, Eco, ingressa a pista e libera na Delta. Gente. Azul 4959, boa noite, contato radar estabelecido. aparente instantânea chegada na área privada voar na proa do Sr. Vitor 366, azul 4959, empregando high speed se possível. Sr. Vitor 366, empregando high speed, azul 4959. Rosalie Fast 2585, confirma high speed. Roger, maintain 200 due to sequence. Are you number 5 to approach? 9074, reduza a velocidade para aproximação. Reduzindo, 0074, Terra Vitor 366. Do táxi via Eco, ingresso na pista, reporte livrando na pista via Delta. Ingresso via Eco, reporte na Delta, né, Lázaro? Salvador, voo na 222. Corrigindo o limite a 270 Salvador. O motivo do sequenciamento devido a Netflix Alpha, encontrando-se em frente de casa. E a torre estamos solicitando a separação de 15 níveis. Demativo, ciente, voo na 222. O azul 4959 para descer. Azul 4959, sem restrições, desça para 3, meu país, o ajuste na 092. 3000 com 092, o azul 4959. Nível azul, 64062. 4062, no solo, 10, livra via Fox, Alpha, reporte no ponto de espera da Eco para 5, tá? Fox, Alpha, reporte no ponto de espera da Eco, azul 4062. Zona 228, desça para 2500 pés, o ajuste 1092. 2500 pés com 1012, o voo 1222. Livro azul 1908. Show 219, boa noite, azul 1908. 219-908, boa noite. Solo Salvador, boa noite, azul 1908, livrou. Azul 1908, Juliette, Alfa Kilo Paz 3, 4 Romeo. Alfa Kilo Paz 3, 4 Romeo, azul 1908. 74, torre 1895. 1895, obrigado. Salvador, boa noite, Oxenê 6074. Xenia 0074, ajuste no 012, pouso autorizado, pistão no 0, vento 060 graus, 07 nós. Se pouso pistão no 0, ou Xenia 0074. Bem, Salvador, retoma a navegação, vamos ser Vitor 368. Demais, ser Vitor 368, por 1-2-2-2. Também para aero, solicito que após o pouso o senhor libere ou na Delta ou na Golf, ok? 2585, 46 to the left, heading 040, your limit is to radio 270 of Salvador VOR. 040, left, 270 da Eco, 4062. Mantenha a ponte espera, azul 4062. Mantém, 4062. Sobre o Sena Vitor 366 estabilizado, gol no 228. Sobre o Sena Vitor 366 estabilizado, gol no 228. pode confirmar a Foxtrot está indisponível? O 974 solo, o 104 pode livrar na Fox, a Porsche segue Alfa e a Porsche na Echo. Ligando a Fox, a Alfa reportará na Echo na sua frequência 06074. Azul 4062, segue táxi via pista, reporte livrando na Delta. Táxi via pista, reporte livrando na Delta, Azul 4062. Salvador, Golfo 222. Golfo 222, boa noite, ajuste no 012, guarde pista livre, informo uma taxi alfa interditada entre a Delta e a Echo devido a obra que a Infraero está realizando. Solicito que após o pouso seu livre a pista, abaixe a taxi Fox ou se possível na Delta. Fox, estou na Delta, o Golfo 222. O Roxane 074, observa o tráfego ainda 7 milhas, pode agilizar o táxi para levar na Delta? O Roxane 074, mantém a posição, vai. Livrando a Delta. Azul 201219. 219. Livrando a Delta. Passaram 62, Alfa Kilo Pátio 3, 3 Lima, posição. Alfa Kilo Pátio 3, posição 3 Lima. And the 22-3000 feet, 21012. 21012, 4959, desce para 2500 pés, autorizado o procedimento da Renave, pista 0. A porta sobre o servidor 366 estabilizado. Cliente desce para 2500, porta no servidor 366 estabilizado. 2585, you are at 27 miles east of Salvador VOR, is on navigation, so I have in Servitor 368 to complete procedure. 368, we're going to have 25 miles. informação do CA, Vita 366, azul 4959. 4959, chama a torre 2895. Torre 2895, boa. Torre Salvador, boa noite, azul 4959. O Oxiné 6074, autorizado, táxi, via Eco, pista, na Delta, livrar 1219. Eco, pista e vai livrar na Delta, Oxiné 6074. O azul 4959, ajuste no 012, continua a aproximação, guarde pista livre. Ciente, azul 4959, guarde pista livre. Boa 228, solo azul 9, libere a direita na Fox, após segue Alfa, reporte no ponto de espera da Eco. Fox Alfa, reportando no ponto de espera da Eco, boa na 222. Para táxi do 1170 com 133 a bordo, 4 horas e 5, alterna Recife. Confirme. Com 1170 com 133 a bordo, 4 horas e 5, alterna Recife, está pronto ao táxi. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 90, Torre Salvador, no 8.95. Apenas para confirmação é 133 a bordo, Recife, 4 horas e 5. Boa ajuste no 012. Autorizado até o ponto de espera da 10.012, está correto os dados, 1170, até mais. Solo Salvador, Oxenero 6074, boa noite, táxi 3 Delta. Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, Oxenero 6074. O... Asco Alixa. Droga, tu tá vendo. Confirme o Gol no 098, chamou pra cota? Afirmo, 098. Autorizado CA Bravo CA Golf, via peso no 10, restante conforme roda. Envio de voo 370, saída Puca, Jamo, Zipar. Decola da pista 10, primeira curva esquerda. Código 5046 e o controle Salvador no 20.80. 370 autorizado para Natal. Após o voo 90, rota do plano de voo. Puca, Jamo de para saída, decolada 90, curva esquerda 5046 transponder e o controle 1208. 1098 está na 3. Coyote chama pronto, puxa acionamento 098. Chama 1098. 959, solicito que após o pouso estiver na Delta ou a partir da Fox, ok? Delta a partir da Fox, só azul 4959. Autorizado ali manter puxando zero. Ali mantém 1-0, gol 1-70. 4959, solos 241219 na Delta. 219 na Delta, boa. Voando 228, agilizando táxi, ingressa pista na Delta 1219. Negativo, agilizando a Delta 1219, agradeço. Voando 228. Azul 4959, Alfa Kilo Parte 3, 2 Romeu à posição. Alfa Kilo Parte 3, posição 2, 12185-95 Salvador, Power, Brasilia Force 2585 established. Brasilia 2, Brasilia Force 585, Canadian 1012, continue approach under by land clearance. 2585. Boa noite, Paulo. Bono 228, livrando na pista. Sou variável, 03 nós. Prezado, decolagem do ano 0, 11 de setembro. Juliette, 02. Bono 228. Five, clear trend runway 10, wind 060 degrees, 02 knots. Clear trend, Brasileiro 4285. Bono 170, decolado aos 27, controle no 208, boa viagem. 208, obrigado, tenha uma boa noite. Bono 170, contato radar na decolagem e saída PUCA, transição VIPAR, tudo sem restrições ou 370. 2 horas, sessão 370, mantendo o perfil, gol 1170. Excelente. Roger, Brasília 2585 on the ground at 30, go for me, April. Atomic April, 2585. Clear backtrack, report your navigate. Roger, clear backtrack, 2585. No 170, chama Recife, 126, decimal 85. 2085 no 170. Roger, Brasília 2585, good evening. 0394, 3 horas de autonomia, Fortaleza, Altena. Confirmando 039 a bordo, Fortaleza, 3 horas. Isso. Autorizado o táxi até o ponto de esperada 190, Torre Salvador no 8, decimal 95, ajuste no 092, gol no 098. Gente, livre táxi, Índia, ponto 0295, gol 098. Bom, 098 está alinhado, decolar, puxando 0, vento 060 graus, 03 nós. A linha decola da 10, bom, 098. 098, decolado aos 37208. 208, 1098. Controle de voo 1098, boa noite, decolado. 98, contato radar na decolagem, saída PUCA, nível 3, 70. Entendi, voo 098. Recife 126, 1285. Recife 126, 1098.